135 no 7. 135 no 7, chama a torre 198 decimal 95. Chama a torre, tá? Muito bom dia. Oxa, né, 6265. Estamos no 180, passando a posição onde? Informação X. Xané 6225, sua identificação, voo e golf, informe de hoje descida. Pode voar pelo, ou pode voar posição pelo, estamos com transporte de órgão. Utilizado pelo. Autorizado posição pelo, Xané 6225. Do radar 7 milhas de Conde. Tá sempre, obrigado, Xané 6225. Bom dia, voo 9996, vai atingindo 160, descida. Dessa via, bom para 2000 pés, 9996, ajuste no 0 no 5. Via bom para 2000, no 0 no 5, voo 9996. Descida em mais 10 milhas, o Xané 6225. Gente, autorizado para 4000 pés. Ajuste no 0 no 5. Autorizado 4000 no 0 no 5, o Xané 6225. Direita, solo 21, decimal 1, bom dia. 21, 1, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, hotel 35, 1, 7. Começou 3597, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 04, Pachorro. Alfa Juliette pro 4, Pachorro, 3597. Cláudio 9 no meio, autorizado ILS, ajuste no 0 no 5. Autorizado ILS, ajuste no 0 no 5, Gol 99 no 0. Via 225 na planta de pelo, autorizado via DOF para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, ajuste no 0 no 5. Só confirma a PROD Duana presente? Eu já condições interceptar por meus planos autorizados. Ok, então 2000 pés, PROD Duana, interceptar por meus próprios, reporte estabilizado, 6225. Estabilizando LS, Gol 9916. 9916, chame a torre 1895. 1895, tá já. Torre Salvador, bom dia, Gol 9996, passando externo, S, estabilizado, baixado lá. Diego 9996, altimetrando no 0, no 5, vento variável com 03 nós. Tem que ser autorizado, pistão 0. Autorizado, pistão no 0, sempre vento 9996. Localizador Ocean 6225. Chame 6225, chame a torre 118, decimal 95. 95, daqui a pouco, Chame 6225. Ferro autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, conforme Roça, plano de voo, nível 360. Decola pistola 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5551, controle 120 decimal 8, azul 4040. 4040, copio com fins, 12360, aprovado de acordo com a rota do plano de voo, decola do 190, com curva direita, perfil da Arbor Elefa. Transponder 5551, controle Salvador 108. 4040, contingimento correto, reportado transmissão na 4 Romeo 43. A reporta pronto, azul 4040. Salvador, muito bom dia, Europa 03. Europa 03, go ahead. Muito bom dia, just for information, sir, will you mind to tell us what SID we are expecting for us today to Santiago, Chile? Salvador, bom dia, sou 9996, levando o Pesco. 9996, 30 Taxi, e Alfa Juliette, Pationa, posição 02. Alfa Juliette, Pationa, 02, vou 9996. Salvador, muito bom dia, e o cargo 5973. 5973, sua identificação autorizada via Mário para 2003, ajuste 190, 16. Novio, 10, 16, quanto possível, se for a gente mesmo voar à tona da presença, para 2000. Cruzado, top. Obrigado, Rio. Solos 28, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. 21, bom dia. Solo Salvador, bom dia, CNMA 225, livrando para o táxi. CNMA 225, autorizando o táxi, Alfa, Juliette, posição 06. Alfa Juliette 06, o CNE 6225. Controle Salvador, bom dia, Gol 093. Gol 093, acione identificação, autorizado via BONF, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Identificou 2000 via BONF no 0 no 6, Gol 093. clearance for the one day Europa 083. Europa 083, confirm just the first highway you intercepted. Okay, the first highway will be after Motpa, after Sulu 10 to Puap. Okay, dial departure after Leda and Motpa transition. Please confirm again, sorry for that, sir. This is dial and the departure, and after dial you fly later, and after later you fly multiple. Copy dial, Lita and Motva, Europa 03, thank you very much for that. That's correct. Azul 4040, passe 3, pronto para pushback da manobra. Autorizado, chama táxi. Autorizado, é passo para o táxi azul 4040. 5973, chame a torre 198, decimal 95. 395, torre Salvador, é o Rio 5973, estabilizado o X-Ray da 0. Risco 973, altímetro no 0, no 6, reporte Simbra com trem checado. Reportaremos. Táxi Azul 4040, POB 101, autonomia 0253, alterna Ribeirão Preto. Táxi Azul 4040, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto espera Epsilon 02, 11895 e UQNH 1096. Ciência autorizado táxi via pátio 3, 1, taxiway Índia, quando lá torre 10895. O ajuste no 096, azul 4040, boa. Bom dia, Altair 3153. Altair 3153, já falou do Copa Galeão? Afirmativo. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Desvio de saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5556, controle 120, decimal 8, 3153. Autorizado Galeão, conforme rota do plano de voo. Nível 360, decola da pista 1-0, curva pela direita, saída da El, Leda e Irumi. 5556 no transponder e o controle 120, decimal 8. Poético, contingimento, chama a plantação 07. Chamarei. Salvador, bom dia, até 3517, autorização Brasília. 3517, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Desvio de saída Arbor Elefa. Transpondo 5554, controle 120, decimal 8, da 3517. Autorizado Brasília 360, conforme rota no plano, decola da 10, curva direita na Arbor Elefa. 5554, transponde o controle 1208, até 3597. Correto, contingimento, chama a profissional 04. Bora. Solos 43, à direita, sol 121, decimal 1, bom dia. 21, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4040, se aproximando do ponto de espera da 190, na sua escolha de prática. Azul 4040, autorizado a alinhar, VT, decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Linha decola da 10, azul 40, 40. 6 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 6 Lima, cima da Alves Vendil. Salvador, com 093, final da 10. Altímetro no zero no meia, o vento variável com 03 nós, tempo autorizado, pista no zero. Sempre posto no zero, Internacional. 4040, depois 46, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, obrigado. Contato radar na decolagem, suba via Argo para o nível 360. Argo 360, 4040. 3, sala 50, direita, sala 21, decimal 1, bom dia. Direita 2. Salvador, bom dia, Buenos Aires, 93 de Bro. Buenos Aires, 93, estou levando táxi Alfa, reporta aí, seu Juliette. Alfa, essa é Juliette, reporta, Buenos Aires, 93. Solo, Sun 3597, puxa o meu funcionamento. 3597, autorizado, puxa o chamataxi. Autorizado, eu chamo táxi, Sun 3597. 18, bom dia. Controle está liberado a velocidade do 9972. Está liberado, autorizado em LE, se ajuste no 096. Livre velocidade no 096, 9972. Salvador, Delta 3153, se tiver questionamento. Autorizado, chama táxi. Chama táxi. Oi, Juliette, Bono 093. Gente, Bono 093, aguardando a liberação do gate, mantém a posição. Aguardando, Bono 093. Estou confirmando em alguma aeronave da companhia? Aguardando 2007. Ok, obrigado. Sun 3597 está com 134, com 5, com 3 horas. Sun táxi, à direita Índia, ponto para a pista 102-18, decimal 95, QNH 10-16. Ok, Índia, ponto para 295, 1016, até 3597. Torre Salvador, Sideral 9972, bom dia, passou externo, baixado, checado. 9972, altímetro no 0, no 6, o vento variável com 0,3 nós, tem coisa autorizado, pista no 0. Livre pouso não no 0, no 0, no 6, ajuste 9972. Muito bom dia, Europa 083. Europa 083, copy. That's affirmative, and we are on gate 11, clear to copy this clear. Europa 083, clear to Sierra Charlie Echo Lima. By level 400, according to pipeline roof. The runway 10 for to your right, dial departure after Leda Motiva transition. Squawk 5573, and the control 120.8. Okay, we are clear to fly plan to Sierra Charlie Colima via dial departure, Mokta transition, fly level 400, runway 10, smoking 5573 and contact on 120.8, Europa 083. Is that correct? Report to the startup and descend 11 at Europa 083. Okay, now calling 120.8 for ground. 120.8, this is correct, departure. Para táxi, Santa 3. 153, 138 a bordo, 3 horas e 30, alternando Guarulhos. 30 táxi, Pátio 1, Índia, ponto 0, pistola 0, torre, 11895, QNH 10116, bom voo, tá 3153. Lembra, táxi, Pátio, Índia, Bravo, ponto 0, 10695, obrigado, bom serviço. Corre Bahía Ground, muito bom dia, Europa 083. Europa 083, go ahead. We are in gate 11, we are full ready for startup and pushback. You're clear to push, report to the taxi, Europa 083. Okay, clear for push, I call you ready for taxi, Europa 083. Oi, tua direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Direita 21, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9972, livrou? Sideral 9972, autorizado táxi Alfa, após Trilo, ingresso Pátio 3, atento ao sinalizador. Pátio 3, Sideral 9972, atento ao sinalizador. 153.0.0, pronto? 153.0.0, Daniel, manter, cabeceiro 1.0. Ali mantendo 1.0, tá 3.1.53. 3.5.7, decola 0.0, controle 1.2.0, decimal 8, bom voo, bom dia. Tá 8, bom trabalho, obrigado, senhor. Controle, bom dia, 3.5.7, decolado na sua escuta. 3.5.7, contato radar, subnível 360, via Arbor. Via Arbor 360, tá 3.5.7. Vento variável com 03 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, não no zero, tá 3053. Foi direto, né? É, Léo, tá 3057. Decola 03, controle 120, decimal 8, tamo oi, bom dia. 208, bom dia, tá? 3153. Point 1.0. Ok, holding for runway 1, Sierra Europa, 083, muy temprano. Agora você na M225, a Foxtrot, solicita 380, Brasília. Oxalé M225, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo nível 380. Decola pista 0, primeira curva direita, perfil de saída Arbor, Elefa. Transponder 5002, controle 120, decimal 8. Oxalé M225. Autorizado Brasília, 380. Forma rota do plano de voo, decolada 10, curva direita, Arbor, e nessa saída, 5002, transponde, 1208, é o controle, deixa na M225. O S3 já vem, tinha a posição 06.